Guia de estudo. Você pode usar este guia de estudo individualmente ou como parte de um discurso em um grupo pequeno. Há pelo menos uma pergunta em cada capítulo que exigirá um pouco mais de tempo do que as outras questões. Essas perguntas são marcadas com o símbolo, dois asteriscos. Você também pode usar o apêndice como uma forma prática de revisão de vários provérbios. Capítulo 1. O que exatamente é sabedoria? Número 1. Leia o livro de Esther e anote onde e como você a vê exercendo sabedoria. Que impacto suas escolhas têm sobre seu parente Mordecai? Que tipo de impacto ela causou no rei? Número 2. Cite uma área de sua vida, ou mais de uma, na qual você deseja crescer em sabedoria. Por que você acredita que precisa de sabedoria nesta área? Número 3. Como Provérbios define a sabedoria? Explique o que significa essa definição. Número 4. Você já experimentou o temor do Senhor? O que você aprendeu sobre ele durante esse tempo? Qual foi o resultado? Número 5. Quais características da sabedoria listadas no capítulo 1 mais falam com você e por quê? A sabedoria é clara, a sabedoria está próxima, a sabedoria é agradável, a sabedoria é primordial. A sabedoria é hospitaleira. Número 6. Descreva o que significa guardar seu coração. Provérbios 4, 23. Número 7. Qual a ligação entre sabedoria e humildade e como cultivamos a humildade? Número 8. Qual é o nosso papel em obter a sabedoria? Número 9. Qual dos benefícios da sabedoria mastigativa e por quê? Segurança, direcionamento, senso comum santificado, viver bem, felicidade, autoconhecimento. Número 10. Descreva o vínculo entre Cristo e a sabedoria. Capítulo 2. Por que a insensatez é realmente ruim? Número 1. Qual é a primeira diferença entre uma mulher insensata e uma sábia? Número 2. Cite algumas maneiras como a mulher de hoje pode ser facilmente enredada pelo mundo. O que pessoalmente para você constitui um laço? Número 3. Há muitos provérbios que mencionam dinheiro e riquezas. Veja o apêndice. Por que você acha que este livro da Bíblia sobre sabedoria enfatiza isso? Também encontramos uma quantidade de passagens sobre riqueza no Novo Testamento que abordam principalmente seu impacto sobre o discipulado cristão. Estude as seguintes passagens e resuma o que você encontra. Mateus 6, 25 a 34, Mateus 13, 18 a 23, Lucas 16, 13, Atos 8, 9 a 21, 1 Timóteo 3, 2 e 3, 1 Timóteo 6, 6 a 10 e 17, 19, 2 Timóteo 3, 1 a 5, Hebreus 13, 5 a 6, e Tiago 5, 1 a 6. Número 4. De que maneiras a mulher insensata demonstra desprezo pelo conhecimento piedoso? Número 5. Como podemos diferenciar uma espera paciente na complacência pecaminosa? Ao ponderar a diferença, isso de alguma forma se refere à sua vida? Número 6. Onde em sua vida você detecta a necessidade de tornar-se mais como a formiga de Provérbios 6, 6 a 8? Há falta de zelo em seu trabalho, em seus relacionamentos ou em sua caminhada na fé? Se positivo, que passo concreto você dará para tratar isso? Número 7. Numa sociedade que considera a autonomia como grande virtude, viver na dependência de Deus e em transparência diante de sua comunidade cristã pode ser bastante desafiador. Descreva a diferença entre independência piedosa e autonomia pecaminosa. Considere Provérbios 18, 1 e 1 Tessalonicenses 4, 9 a 12. Número 8. Releia Provérbios 6, 16 a 19. Desta passagem, faça uma lista de coisas que Deus odeia tanto que são caracterizadas como abominações. Então, usando sua lista, faça a oração do Salmo 139, 23 e 24, sozinha ou em seu pequeno grupo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você também pode ver se encontra-se remoendo alguma coisa da lista nas páginas 51 e 52. Número 9. Em que sentido vencer a nossa insensatez é mais uma questão de descanso do que trabalho? Número 10. Como as seguintes passagens mostram Jesus como nossa sabedoria? Mateus 12, 38 a 42, Lucas 2, 40 a 52, 1 Coríntios 1, 18 a 31, 1 Coríntios 2, 1 a 13, Colossenses 2, 1 a 3, Colossenses 2, 20 a 23, Colossenses 3, 16. Capítulo 3. A mulher sábia conhece o poder das palavras. Número 1. Qual importância nossas palavras têm em nosso papel como auxiliadoras? Tendo em mente os exemplos que consideramos nas Escrituras, Esther e Dalila, descreva o tempo em que suas palavras mostraram uma situação de bem ou mal. Há algum ensino de provérbios que você tenha experimentado e seja verdadeiro? Número 2. Provérbios oferece uma boa parte de informações sobre a natureza destrutiva do mentiroso. Onde você tem visto essas verdades se cumprirem em sua própria vida? Você pode rever provérbios específicos usando o apêndice. Número 3. De que maneira o termo falso testemunho é mais amplo do que apenas falar a verdade no tribunal? Número 4. Dos exemplos de discurso insensato que abordamos no capítulo 3, há algum que você não considerou importante? Como sua visão desses discursos mudou em consequência do estudo de provérbios? Número 5. Alguns tipos de conversa, embora não pecaminosas, são insensatas. O que, de acordo com provérbios, pode ser incluído nesta categoria? Número 6. Você tem dificuldade com a fofoca, seja falando ou ouvindo? Que verdade de provérbios sobre a fofoca impactaram mais diretamente a você e por quê? Selecione um provérbio sobre a fofoca e memorize. Número 7. Há em sua vida algo no presente que possa fazer você suscetível à lisonja? Como especificamente você pode guardar-se disso? Número 8. Quais são algumas características das palavras sábias? Número 9. Como nossos ouvidos estão ligados à nossa língua quando se trata de sabedoria? Número 10. Leia os seguintes versículos sobre a palavra sábia e tola descrita em Tiago, o livro da sabedoria do Novo Testamento. O que você encontra aqui que reforce ou edifique aquilo que você aprendeu em Provérbios? Tiago 1, 19 e 20, Tiago 1, 26, Tiago 2, 8 a 12, Tiago 2, 14 a 17, Tiago 3, 2 a 12, Tiago 4, 11 e 12, Tiago 4, 13 a 16, Tiago 5, 12. Capítulo 4. A mulher sábia escolhe cuidadosamente seus amigos. Número 1. Com quem você gasta mais tempo? Como estas amizades começaram a se desenvolverem? Número 2. O que lhe atrai a determinadas amizades? Considere tanto as armadilhas como as qualidades piedosas que vimos no capítulo 4. Número 3. Algumas de suas amizades é caracterizada pelo caos? Que provérbios tratam disso e como? Número 4. Provérbios nos adverte contra entregar nossos corações a pessoas iradas. Por quê? Considere o desenvolvimento de uma ilustração bíblica mais completa da ira, estudando as seguintes passagens. Ira de Deus, Êxodo 32, 1 a 10. Ira do homem, Gênesis 4, 1 a 7. Ira de Deus, Números 11, 1. Ira do homem, 2 Samuel 6, 5 a 10. Ira de Deus, 2 Samuel 6, 5 a 10. Ira do homem, Salmos 4, 4. Ira de Deus, 1 Reis 11, 1 a 9. Ira do homem, Salmos 37, 8. Ira de Deus, 2 Crônicas 28, 22 a 25. Ira do Homem, Eclesiastes 7, 9. Ira de Deus, Salmos 35. Ira do Homem, Jonas 4, 1 a 9. Ira de Deus, Salmos 38, 1 a 4. Ira do Homem, Mateus 5, 22. Ira de Deus, Salmos 85, 1 a 8. Ira do Homem, João 7, 32, 33. Ira de Deus, Salmos 86, 15. Ira do Homem, 2 Coríntios 12, 20. Ira de Deus, Salmos 90, 1 a 12. Ira do Homem, Gálatas 5, 20. Ira de Deus, Isaías 57, 16 e 17. Ira do Homem, Efésios 4, 26. Ira de Deus, Jeremias 3, 6 a 13. Ira do Homem, Efésios 4, 31. Ira de Deus, Jeremias 4, 22 a 26. Ira do Homem, Efésios 6, 4. Ira de Deus, Oséias 14, 1 a 4. Ira do Homem, Colossenses 3, 8. Ira de Deus, Marcos 3, 1 a 6. Ira do Homem, Tiago 1, 19 e 20. Número 5. Devemos ser cautelosos ou aprofundarmos um laço com alguém dado a indulgência sensual? Que tipos de indulgências isso pode incluir, além de apenas comida e bebida? Número 6. Quais são alguns dos princípios bíblicos para escolher sabiamente as amizades? Ao considerá-los, você pode dizer que tem uma amiga de ferro? Provérbios 27, 17. O que neste relacionamento afia uma à outra? Número 7. Você acha difícil falar claramente quando vê uma amiga se desviando dos caminhos de Deus? Qual é o risco que você teme? Qual a diferença entre falar a verdade em amor e o julgamento crítico? Como você acha que podemos distinguir entre os dois? Número 8. Você já foi pega em um relacionamento idólatra? Que maus frutos de idolatria foram evidenciados? Como o relacionamento terminou? Se ainda não terminou, descreva como os passos de arrependimento em Oséias 14 podem te ajudar. Número 9. O que as Escrituras dizem sobre amizades com crentes professos que vivem em pecado? Como determinamos quando nos aproximar do pecador e quando nos afastar? Número 10. Jesus, certamente, é o amigo mais importante. O que estes versículos ensinam sobre este aspecto de seu relacionamento com Ele? Êxodo 33, 9 a 11, Salmos 25, 14, Lucas 7, 33 a 35, João 15, 13 a 15 e Tiago 4, 4. Capítulo 5. A mulher sábia conhece o segredo do autocontrole. Número 1. Em que área você acha que o autocontrole é uma luta permanente? Número 2. O que é glutonaria? Por que os que comem pouco podem ser considerados glutões? Número 3. Como podemos glorificar a Deus comendo? Use as seguintes passagens para encontrar a resposta. Salmos 104, 14 e 15. Salmos 104, 24 a 26. Provérbios 23, 20 e 21. Provérbios 25, 16. Provérbios 25, 27. Provérbios 27, 7. Mateus 6, 25 a 33, Romanos 14, 13 a 21, 1 Coríntios 8, 8 a 13, 1 Coríntios 10, 23 a 33, 2 Tessalonicenses 3, 10 a 12, 1 Timóteo 6, 17. Número 4. Como Provérbios 25, 28 descreve o autocontrole? De onde vem a analogia das muralhas derribadas e por que é uma analogia adequada? Número 5. Leia Romanos 1, 18 a 32. Descreva o espiral descendente do pecado. Com base nessa passagem, o que faz com que alguém fique preso num padrão pecaminoso destrutivo e o que hoje é chamado de vício? Como Gálatas 5, 17 a 26 nos mostra a saída? Número 6. Quais dos cinco impedimentos que consideramos no capítulo 5 podem melhor descrever sua luta pessoal com o autocontrole? Número 7. Como Tiago 4, 2 e 3 é um fator na luta com o autocontrole? Número 8. Como Colossenses 1, 29 e Filipenses 2, 12 e 13 falam aos nossos esforços com o autocontrole? Número 9. Que lugar o álcool tem em suas convicções? Isso difere do que você pratica? Medite nas seguintes passagens e nas que se encontram no apêndice, que mencionam o consumo de álcool. Números 6, 1 a 21, Salmo 104, 14 e 15, Lucas 2, 1 a 12, Romanos 13, 10 a 14, Romanos 14, 13 a 23, Efésios 5, 15 a 21, 1 Tessalonicenses 5, 5 a 8, 1 Timóteo 3, 8, Tito 2, 1 a 4, 1 Pedro 4, 1 a 3. Número 10. Quais são os quatro fatores que levam ao autocontrole? Capítulo 6. A mulher sábia sabe como pensar, sentir e desejar. Número 1. Discuta ou descreva os modos como nossos pensamentos, sentimentos e desejos podem moldar nossa vida. Cite alguns exemplos concretos. Número 2. Por que é sábio pesar mais os pensamentos do que os sentimentos? Número 3. Qual a ligação entre humildade e o pensar sabiamente? Número 4. Leia as seguintes passagens sobre pensamentos: Romanos 8, 5 a 7, Romanos 12, 1 e 2, 2 Coríntios 10, 4 a 6, Efésios 4, 17 a 24, Filipenses 2, 3 a 8, Colossenses 3, 1 a 3, 1 Pedro 1, 10 a 16. Quais imperativos, ordenanças você vê que pertencem ao nosso pensar? Por que, de acordo com estes versos, nosso pensar é tão vital para nossa fé? Número 5. Contraste o pensamento constante com o ânimo dobre. Você pode, primeiramente, ler Salmos 119, 113 e Tiago 1, 5 a 8. Tiago 4, 1 a 8. Número 6. Discuta ou descreva o que significa ser obcecada por algo ou alguém. Como as obsessões podem nos impactar espiritualmente? Por que é sábio nos guardar contra pensamentos obsessivos? Número 7. Reveja o que Provérbios ensina sobre a ira. Veja Provérbios 10, 11, Provérbios 14, 19, Provérbios 15, 18 e Provérbios 16, 32. O que podemos aprender sobre a ira com a vida de Jesus? Efésios 4, 26 nos admoesta: Irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Quais são algumas formas de irar-se sem pecar? Número 8. De que maneira o sofrimento de Davi foi excessivo? Leia 2 Samuel 18, 1 a 19 e 2 Samuel 18, 8. Como nós podemos sofrer piedosamente? Número 9. O que muda um desejo bom em pecaminoso? O que Provérbios ensina sobre desejos que estão alinhados com a verdade de Deus? Veja Provérbios 10, 24 e Provérbios 11, 23. Número 10. De acordo com Provérbios, como podemos lidar com nossos desejos de maneira piedosa? Capítulo 7. A mulher sábia e experiente em finanças. Número 1. Você possui um entendimento informado do orçamento financeiro, pessoal ou familiar? Por quê? Ou por que não? Número 2. De que modo acompanhar as finanças da família pode ser um meio pelo qual realizamos nosso chamado de auxiliadoras no casamento? Número 3. Discuta ou descreva o ensino geral de Provérbios sobre a administração do dinheiro. Provérbios liga a prosperidade financeira a quê? Número 4. O que Provérbios ensina sobre emprestar dinheiro? Como você acha que este ensino pode ser aplicado sabiamente na cultura de nossos dias? Número 5. Provérbios 22:7 diz: O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Discuta ou descreva como você tem visto isso acontecer em sua vida ou na vida de alguém que você conhece. Número 6. Discuta ou descreva alguns dos estresses que podem acompanhar a riqueza. Número 7. Leia as seguintes passagens que mencionam dinheiro. Provérbios 3:9, Provérbios 13:11, Eclesiastes 5:10-12, Mateus 6:24-33, 1 Timóteo 6:6-10, Hebreus 13:5-6. Descreva a atitude que um discípulo de Jesus deve ter com relação ao dinheiro. Como sua atitude se alinha com o ensino das Escrituras? Número 8. Releia a oração de Agur em Provérbios 30:8-9. Você pode, de coração, fazer da oração de Agur a sua? Se não, por que não? Número 9. Por que o dinheiro pode ser um perigo espiritual? Número 10. Discuta ou descreva da Bíblia por qual razão há esperança para os crentes que estão enfrentando lutas em função de decisões financeiras insensatas. Capítulo 8. A mulher sábia resguarda sua sexualidade. Número 1. Qual era o propósito original das instruções de Provérbios sobre pureza sexual? Por que estas instruções são importantes para as mulheres de hoje? Número 2. Discuta ou descreva por que motivo a atividade sexual fora do casamento é má. Dê sua resposta com base nas passagens da Bíblia. 1 Coríntios 3:1-13, 1 Coríntios 6:12-20 e 1 Tessalonicenses 4:3-8. Número 3. Por que somos tão suscetíveis à tentação sexual? Número 4. Identifique as consequências para o pecado sexual descritas em Provérbios 5:9-21 e Provérbios 7:22-27. Onde você observou a realidade dessas consequências? Número 5. Que ligação encontramos em Provérbios entre o comportamento imoral e o descontentamento? Número 6. Discuta ou descreva alguns traços de caráter da mulher imoral em Provérbios. Número 7. Discuta ou descreva algumas maneiras práticas de evitar o pecado sexual. Número 8. Por que o adultério é um ataque direto ao casamento e não meramente uma violação dele? Número 9. Quais são algumas formas que Provérbios apresenta para guardar nosso casamento do adultério? Como estas maneiras podem ser aplicadas de modo prático em nosso casamento? Número 10. Leia a história de Davi e Batseba em 2 Samuel 11:1-12 e 2 Samuel 11:23. Quais verdades de Provérbios sobre o adultério você pode ver manifestadas nesta história? Capítulo 9. A mulher de Provérbios 31. Número 1. Como a mulher de Provérbios 31 atua no livro de Provérbios? Em outras palavras, como devemos enxergá-la? Número 2. De que modo a mulher descrita em Provérbios 31 retrata a esposa em quem se pode confiar? Número 3. Considerando à luz de como a afirmação foi discutida no capítulo 9, você concorda que todas as mulheres são chamadas a serem donas de casa? Por quê? Número 4. A mulher de Provérbios 31 é descrita como ativa, desde antes do amanhecer até depois que o sol se põe. Não devemos fazer uma aplicação literal disso em nossas vidas, não conseguiríamos. Mas, que mudanças podemos realizar em nossas vidas para melhor cumprirmos o mandamento de Paulo em Efésios 5:15-16? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábias, remindo o tempo, porque os dias são maus. Número 5. Leia as histórias das esposas listadas abaixo na Bíblia. Dê exemplos concretos de como elas se comparam e se contrastam com a esposa ideal de Provérbios 31. Rebeca, Gênesis 25:19-27, Gênesis 27, 1 a 35, Abigail, 1 Samuel 25, 1 a 42, Mical, 2 Samuel 6, 16 a 23, Jezebel, 1 Reis 21, 1 a 16, Safira, Atos 5, 1 a 10, Priscila, Atos 18, 1 a 27. Número 6. Discuta ou descreva todas as formas como a mulher de Provérbios 31 é apresentada como instrutora. Número 7. Qual é a sua opinião sobre mães que trabalham fora? A mulher de Provérbios 31 influencia seu ponto de vista? O que vemos no poema que fez seu esforço empresarial piedoso ao invés de pecaminosamente egoísta? Número 8. O que podemos aprender da mulher descrita em Provérbios 31 sobre o valor da aparência da mulher? O que torna o esforço para melhorar a aparência algo piedoso ou mundano? Número 9. Qual o significado dos tecidos que encontramos no poema? Número 10. A mulher de Provérbios 31 é descrita como confiante, versos 21 e 25. Qual é a base da sua confiança?